acontece. É de repente que acontece. O céu se abre, o espírito desce. É de repente que acontece. O espírito desce e abre o céu, lá vem Deus preencher a minha alma. Um gosto de doce mel, um pedacinho do céu, sente o meu coração. É de repente que acontece. O céu se abre, o espírito desce. É de repente que acontece. O espírito desce. O seu espírito me toca, invade o coração. Jesus aparece, é de repente que acontece, ninguém jamais o esquece, é de repente que acontece, Jesus aparece.